sejam bem-vindos ao último Projeto X Podcast. What? O último Projeto X Podcast. Mas, pera aí, o quê? Como assim? Tá certo isso? Pera aí, produção, tá certo esse negócio? Eu pensei que eu nunca ia falar essa introdução de cast. Ó, demônios, o que tá acontecendo aqui? Bem, antes de mais nada, deixa a gente se apresentar aqui. Eu sou o Mugi, tá? E hoje é um dia muito triste, mas que teve que acontecer. Aqui é o Sage. I know, Sage-san. Enfim, gente, o que a gente tá falando aqui? Vocês já viram aqui e provavelmente devem ter pensado, porra, Projeto X mandando bait aí de, porra, tá acabando o site. Mandando bait? E não é bait. Ó, vamos lá, gente. Seguinte, nós estaremos encerrando as atividades do Projeto X Podcast. Esse será o último Projeto X Podcast da linha principal, tá? Eventualmente, pode ser, não nos garantimos, tá? Que saia esporadicamente uma playlist ou um expresso. Mas não será garantido, não terá data de lançamento nem nada, tá? Mas é isso aí que vocês escutaram. Infelizmente, tudo chega a um fim, né? Fazer o quê? Exatamente. Muitos motivos podem acontecer para um final de um site. Ai, a gente tem um monte. Já tava num processo de arraste. Né, a gente já tava alongando isso daí. Tava. Vocês que já escutaram esse podcast há muito tempo, nos últimos tempos, estão notando como que está caindo um pouco, não a qualidade, mas assim, o lançamento, a vontade de lançar, os temas que vão saindo, atrasos foram surgindo, participantes foram desaparecendo aos poucos, temas que poderiam ser lançados a gente não lançou, e por aí vai, né? É aquele momento de desgaste que realmente chega na nossa vida adulta que não dá pra fazer algumas coisas a mais, né? E a gente vai falar os motivos, né, Mugi? Principalmente, né? O que aconteceu nesse site. É, vamos lá. Antes de mais nada, antes de falar os motivos do que aconteceu, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, geralmente, quando um site acaba, a primeira pergunta que o pessoal pensa é o seguinte. Aconteceu alguma coisa, a equipe brigou, teve treta e a resposta é não, tá? Só pra isso falar, não teve nenhuma briga internamente. Nós todos ainda somos amigos e pessoas lindas no nosso convívio, tá? E então, simplesmente chegou ao fim. Ah, os principais motivos, como já disse. Tem que lembrar, o Projeto X Podcast é um hobby do pessoal. Isso. Só que a gente sempre estabeleceu o seguinte, ó. Se você não puder mais participar, não tem problema. Você não precisa, porque é um hobby mesmo, né? O problema é que todo mundo tá sem tempo agora, cara. Mas todo mundo. Então, a questão de falta de tempo atingiu a todos, tá? Isso dificultou muito, tá? Tanto pra gravação, pra edição, pra reunião. Quando eu percebi que em reunião a gente tava difícil, falei, complicou, gente. Realmente é uma parada difícil. E por que essa falta de tempo, né, cara? A gente tem vida social, né? A gente tem trabalho, família, amigos. A gente tem essas pessoas que viajaram, etc. Enfim, assim, N coisas, entendeu? Como o Reid aqui falou, o Projeto X sempre, a gente tratou, todo mundo aqui sempre tratou o Projeto X como um hobby, tá? Ninguém conseguia ganhar dinheiro com o Projeto X. O Projeto X até hoje rendeu a gente R$0 em troca. Por quê? Porque a gente não queria que ele rendesse dinheiro. Nunca a gente pensou, vamos monetizar esse site. E a gente sempre quis fazer um trabalho produzido por a gente, para pessoas escutarem, assim, aquele negócio de fã pra fã, sabe? Que antigamente existia e na época atual não existe. Então, a gente tentou fazer isso. E a gente fez por um bom tempo. E se a gente tivesse tempo, continuaríamos fazendo, né? Ah, e tem aquele papo que você pode fazer. Ah, mas vocês poderiam chamar novos participantes, mas não seria mais o mesmo Projeto X Podcast, que na verdade foi feito entre amigos de longa data, e vai vir pessoas novas, desconhecidas, ou mesmo um pessoal conhecido, mas que vão tocar o barco à frente, e não vai ser a mesma coisa. Projeto X Podcast é sempre um filho pra gente, e se não tiver mais nenhum participante, que a gente possa... entre nós amigos, né? Não vale a pena manter. Não vale a pena continuar gravando, não vale a pena ficar lançando novas coisas, né? E também aquele negócio, a gente, muitos aqui já não tinham a mesma dedicação, e fica ruim que você querer fazer uma coisa forçada, entendeu? Como eu falei, a gente quer fazer um negócio que a gente gosta, e se a gente não tá conseguindo se dedicar, não vai sair um negócio que a gente gosta, vai sair um negócio obrigatório, entendeu? Não é uma coisa que a gente quer. Exatamente. Deixando aqui então explicações, algumas coisas, o site vai se permanecer no ar. Os podcasts vão se permanecer no ar, tá? Não vai sumir o site dali e acabou, enfim. Como eu falei, pode ser que até periodicamente saia uma playlist ou um expresso, tá? Não garanto isso, mas talvez, se a gente conseguir ter tempo, não garanto que vai ser uma coisa semanal, mensal, quinzenal, não vamos ter periodicidade, tá? E Projeto X da linha principal... Praticamente a gente vai fechar as portas com ele, porque é o que mais demandava tempo e dedicação nossa, que a gente não consegue aplicar. Oh, e muito. Vale lembrar que tudo um dia termina, o Projeto X estará terminando, é uma pena. Eu acho legal falar uma coisa, que eu sempre trabalho com parte de tecnologia de informações, e eu sou formado em MBA de gestão de projetos. Projeto. Eu gosto muito de pegar essa palavra projeto, que está no Projeto X, para falar uma coisa. Todo projeto é uma coisa temporária, tá? É uma coisa que você precisa colocar dedicação para se, um empenho para se fazer. E todo ele precisa ter exatamente um início, um meio e um fim. Então é isso, o Projeto X está chegando ao seu fim. Alguns devem estar estranhando. Nossa, só tá o Sandy e o Mugi aqui falando sobre o fim do podcast e o resto do pessoal, né? E, então calma, tá? Porque agora vai vir um áudio dedicado de cada um. Tá, para falar sobre a despedida do site. Então a gente vai deixar aí, como a gente não conseguiu juntar todo mundo, cada um vai fazer um áudiozinho separado, inclusive eu e o Sage vamos estar aqui nesses áudios, e a gente vai falar um pouquinho da nossa despedida ao Projeto X. Eu acho que é isso aí, Sage. Deixamos aí o pessoal com os áudiozinhos de todo mundo, espero que vocês gostem, escutem aí, e é isso aí, não falo mais dessa vez, até a próxima. Eu deixo aqui apenas um tchau tchau. Adeus. Falou. Sayonara. Tchau, tchau, amigos. E adeus. Aqui é o Bira, o Tenshi, como preferirem me chamar. Eu não tô tão animado como eu costumo estar quando eu gravar os podcasts aqui no Projeto X, mas por razões meio óbvias, né? Bom, vocês devem estar realmente achando que a gente tá trolando vocês, que a gente não vai terminar, mas chegamos a um consenso geral que sim, a gente precisa acabar, tudo tem um fim. Inclusive eu votei que o nome desse podcast fosse Endgame, certo? Em relação aos Vingadores, mas fui voto vencido. Tem tanto tempo que eu não gravo podcast que eu até tô meio sem jeito, mas é tão bom, sabe? Gravar podcast é uma pena que a gente não tem mais tempo, né? Eu tenho dois empregos, TCC e pós, que eu já tô planejando, e tantas outras coisas. E assim como todos os outros membros, tem tantas outras coisas fazendo que a gente acaba não conseguindo alocar. No momento que a gente passou para a cada 15 dias, já era meio esperado que esse momento chegaria, mas a gente não esperou que chegaria tão cedo. O Projeto X nunca foi um podcast com fins lucrativos, né? Sempre foi um podcast entre amigos, para amigos, pra gente gerar conteúdo, a gente rir, a gente debater sobre determinados tópicos, sempre foi sobre isso. Mas ele acabar é sempre triste, porque quando tudo acaba é triste, mas tudo tem seu tempo. Bom, eu entrei no Projeto X, muita gente não sabe, mas eu conhecia já o pessoal por causa do Anime Freak Show. Era um podcast que todos nós participávamos. E por alguns problemas lá, a gente decidiu sair e os meninos decidiram fundar o Projeto X Podcast. Eu não fiz parte da fundação dele, eu não fiz parte do planejamento dele. Mas eu gostava de escrever e eu fiz algumas matérias, que é o Beer Interviews, que eu gosto desse mundo de cosplay e tudo mais, apesar de não fazer cosplay. Então eu decidi pedir pro pessoal pra abrir um espacinho no editorial pra mim, pra ir postando. E o Kiba falou assim, poxa, ele já tá postando, vamos chamar ele pra gravar. Então eu comecei a participar e foi isso. Foi basicamente assim. Então se vocês querem ir pra um podcast, comecem pela parte editorial, que é um bom começo. É legal, sabe? Pode não parecer, mas o Projeto X me fez mudar um pouco. Ele melhorou minha vida em questões de diálogo, empatia, melhorar a dicção pra conversar, sabe? Conversar que nem um ser humano normal, mesmo eu encarando a persona de uma pessoa meio chata, de um babaca. Eu não sou assim, mas talvez um pouco. É, talvez. Um pouquinho, né? No fim das contas, toda mentira é um fundo de verdade. Já dizia minha vozinha, sabe, diferente do pessoal, talvez seja o áudio mais curto, mas o mais que esteja mais enrolando em proferir as palavras necessárias pra dizer adeus, seria isso. Mas eu sempre vou lembrar de tudo que a gente gravou, dos podcasts de jogos, de filmes, de séries, das playlists, que inclusive adoro, inclusive continuo recomendando a minha primeira playlist, certo, que tem UDR. Se vocês não escutaram a playlist, escutem ela. O site vai estar lá ainda pra vocês. A gente não sabe por quanto tempo, mas ele vai estar aí. Assim, por um bom tempo. Enquanto a gente pagar o servidor, o site existe. É isso. Enquanto você tem dinheiro, paga o servidor, o site tá aí. Ninguém pode mexer em nada. Mas escutem. Assim, podcast eu não recomendaria fora playlist, porque eu sempre gostei mais das playlists. Acho assim como seja. São curtas, fáceis de gravar, parte de música, que é uma área que me interessa. Violinos não se tocam sozinhos, gente. Precisam de dedos, mãos e um violino, que são caros. Quero agradecer a todo mundo, na verdade não só as pessoas do site, o Mug, o Kiba, Fê, Adri, o Rods, o Cabeça, o Abi, o Sage, certo? O Jin, o Panda, eu não quero só agradecer eles, porque eles já sabem que eu sou muito agradecido por tudo que a gente passou durante esses anos, todos os perrengues, todas as partes felizes, todos os encontros. Mas eu quero agradecer vocês também, muito mesmo de coração, por estarem aqui, por escutarem, por comentarem, por mandarem e-mails. Bom, é isso, né? Adeus. Olá pessoal, aqui quem fala é Fernanda Fofonca e eu nem sei se vocês ainda lembram de mim, porque, bom, o último episódio, pelo que eu vi que eu gravei, foi em 2016, embora eu realmente esteja em choque em relação a isso, porque eu nem acredito que passou tão rápido. Tudo, na verdade, passou muito rápido. Eu lembro que quando a gente começou a pensar no Projeto X, começou a estruturar a equipe e tudo mais. Eu tinha acabado de mudar de São Paulo, ainda não tinha nem um ano morando aqui. E era tudo novo, tudo diferente. E hoje, 7 anos depois, a vida mudou, a gente cresceu, as nossas responsabilidades são completamente diferentes. É um pouco triste a gente chegar a esse momento de dar um tchau, porque apesar de eu ter ficado esse tempo todo afastado nos últimos anos, sem realmente conseguir gravar, eu nunca tinha chegado a pensar que eu tinha saído do Projeto X. Eu sempre pensava, não, quando tiver um tempo, quando eu conseguir me preparar, eu vou participar de algum episódio, mas a rotina, o dia a dia, ele foi atropelando, né, a nossa vida. E quando eu vi, tinha mais de 2 anos que eu não gravava um episódio, apesar de sentir uma falta imensa disso. E da mesma forma que eu acabei me afastando pelas questões profissionais, questões pessoais, enfim. A vida adulta, né, gente? A vida adulta, ela é complicada. Cada vez mais, os membros da equipe mesmo começaram a ter menos tempo pra participar, menos tempo pra poder se preparar pra uma gravação, porque não é só chegar e gravar, né? A gente tem toda uma preparação antes, então, de seja ler o material, seja assistir, seja fazer uma pesquisa, preparar uma pauta, todo o processo de edição do podcast, embora a gravação em si seja um período curto. 7 anos depois, né, nossa vida, ela foi se tornando um pouco mais conturbada. mais cheias, nós nunca tivemos. Acho que sempre foi uma proposta nossa. Desde a primeira reunião que a gente fez, quando a gente decidiu fazer o Projeto X, era... Não é algo que estamos construindo para ser o nosso sustento financeiro, não é um ambiente que a gente quer botar dinheiro como objetivo, porque a gente acreditava que isso era o que ia deixar todo o nosso trabalho mais honesto, mais simples, sem grandes pressões externas, e que a gente realmente fosse conseguir manter uma certa autenticidade, manter a nossa identidade mesmo, né? Então, a verdade é que, como o tempo foi passando, e da mesma forma que eu acabei me afastando, e aos poucos um ou outro foi tendo menos e menos tempo, eu acho que chegou o momento da gente olhar e aceitar, né, que finalmente é a hora da gente dar um tchau, pelo menos por este momento, para esse projeto, que foi sim algo muito importante. A gente cresceu junto fazendo isso, né? Somos todos amigos, que apesar de eu, por exemplo, ainda não participar mais tanto das gravações, a gente ainda sai junto, se encontra, a gente conversa com frequência. Então, é sempre enriquecedor quando a gente consegue ter algo tão estimulante que a gente possa fazer com os nossos amigos. Eu acho que, para mim, o Projeto X sempre foi muito isso. Um ambiente onde eu podia... falar coisas que eu gosto, trocando conversas com os meus amigos e, ao mesmo tempo, interagindo com outras pessoas que, às vezes, tinham opiniões iguais, opiniões diferentes, né? Fui muito xingada numa época por algumas formas de expressar minha opinião, e eu entendo todo mundo, a gente... principalmente se eu olho para trás, eu tinha alguns pontos... que é questão de maturidade, a forma como a gente se posiciona, às vezes a forma como a gente fala e não é tão bem interpretado. E isso foi algo muito positivo para que eu realmente aprendesse muitas coisas e eu amadurecesse em muitos aspectos da minha vida. Mas as coisas, elas mudam, as situações mudam e a gente agora tem que partir para uma outra etapa da nossa vida. E apesar de ser muito triste, eu entendo, tá? Se quem vai sentir falta, talvez, do trabalho, eu espero que vocês sintam falta, né? Principalmente do pessoal que tem tocado brilhantemente, né, o projeto nos últimos anos. Eu acho que é isso, assim, foi realmente, foram 7 anos, assim, incríveis, assim, com muito, muito aprendizado, muita troca, troca com toda a equipe, troca com vocês, nossos ouvintes, que sempre estavam lá, seja apontando alguma falha nossa, seja elogiando, seja concordando, seja discordando, seja xingando, porque, né, faz parte. Muito obrigada, de verdade, assim, eu realmente agradeço por todos esses anos e por todo o apoio que vocês sempre nos deram. Quem ainda quiser, minhas recomendações são antigas, porque, né, faz bastante tempo que eu não gravo, mas... eu acho que a gente fez uns trabalhos muito legais, como o episódio sobre o Grand Gatsby. Foi um episódio muito questionador. A gente realmente conseguiu se aprofundar na obra e falar não apenas sobre o livro, mas usar ele como argumentos para outros pontos que a gente pudesse questionar a nossa forma de encarar a vida. Eu não tenho nem que falar, por exemplo, sobre os meus episódios de Harry Potter, que particularmente são os favoritos, principalmente o Harry Potter da zoeira, que eu sempre que eu reescuto ele, eu acabo rindo muito. Eu acho que foi muito divertido de gravar, foi algo bem prazeroso, enfim. O episódio que a gente gravou sobre o Tolkien foi muito fascinante estudar sobre ele. Enfim, a gente fez muitos trabalhos bacanas, com muitos convidados legais. Então também tem muito o que agradecer a todo mundo que participou, estudou, veio, aceitou um convite. Então, muito obrigada a todo mundo, nossos ouvintes, nossos convidados e principalmente para toda a equipe, meus grandes amigos, assim, tipo, que estão comigo aí por quase 10 anos e que foram de extrema importância nessa minha vida, nesses anos aqui em São Paulo e vão ser pelos próximos anos e, obviamente, para sempre. Muito obrigada, gente, muito obrigada por todo o apoio. Me desculpa se eu fui repetitiva nesse comentário, eu realmente não sou muito boa com despedidas. E é isso, gente. Até logo e obrigada pelos peixes. Olá, aqui quem fala é o Jim, vulgo Ivan. Eu tô aqui, né, junto com todo mundo, suponho eu, porque o Projeto X tá acabando e, querendo ou não, isso é uma despedida. Devo admitir, assim, eu fico muito triste com isso. Acho que todo mundo, em algum grau, fica triste com isso, né? Porque, querendo ou não, foram anos das nossas vidas, assim, pegando, botando, querendo fazer o negócio funcionar. Só que a vida de todo mundo muda. E a minha também não é exceção. Muitas coisas passam, muitas pessoas que eram muito presentes acabam se tornando menos presentes. E junta tudo isso, tals, com o geral, né, que vai acontecendo, tals, e infelizmente projetos acabam, né, nada é pra sempre. Por muitos anos aí, quem eu agradeço de coração todo mundo que ficou aí esses anos todos conosco, que nos deram força, tals, e que acompanharam, mandaram seus e-mails, comentaram. Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto maravilhoso foram todos vocês que nos acompanharam até agora. E é isso, né? Eu fico até meio sem jeito, fica um vazio, né? Mas é parte do ciclo de tudo, né? Boa parte do motivo de estar acabando é que é uma galera, de forma geral, tá sem tempo e sem disposição. Sei lá, né? Nunca se sabe o amanhã, mas por agora é um adeus. E como diria no filme Show de Truman, né? Bom dia, boa tarde e, caso nós não nos vejamos, boa noite. E eu tô voltando aqui rapidinho também, porque eu acabei de ver aqui, eu não tinha reparado isso. O Mug, o senhor Ivaldo, ele pediu pra gente falar qual ou quais podcasts que nos marcaram no Projeto X, né? Sinceramente, eu gostei muito daquele que a gente fez sobre evolução com a Adri e a amiga dela também, que infelizmente, perdão, eu não lembro o nome pra agora, mas eu lembro que eu gostei muito de fazer ele. Era uma coisa informativa, além de tudo. E por mais... como posso dizer? E uma coisa que eu gostei bastante também no Projeto X, por menos tempo, ou quase um pouco mais de um ano rodando, eu acho. Acho que é isso, ou um pouco menos. Foram os ExpressoCasts. Felizmente não pegou todo o público que eu achei que daria pra pegar, mas eu gostei muito da experiência rápida, sabe? Foi uma coisa que me marcou, assim, que eu pensei assim em cima da hora, vamos fazer assim, porque daí vai ficar maneiro. E é isso. Mas, no geral mesmo, eu gosto muito dos podcasts que a gente fala de obras de anime, muito, sabe? Que valem a pena. Eu sou uma pessoa até simples nesse ponto. Então é isso. Obrigado e tchau, tchau. Olá, pessoal. Aqui é o Sage. Bom, o pessoal que escuta bastante o Projeto X Podcast já sabe quem sou eu, né? Porra, eu já tô em um monte de podcast recentemente. Mas enfim, o Projeto X Podcast infelizmente acabou, né? Acabou o seu podcast principal. Deve sair, como a gente já disse, esporadicamente. Talvez algum expresso. Esporadicamente eu vou tentar lançar também alguma playlist quando tiver tempo. Mas é assim, a alma do Projeto X Podcast sempre foi o podcast principal e infelizmente ele vai acabar mesmo. Acabou, na verdade, né? Bom, a gente já deu as explicações, né? Porque tá todo mundo sem tempo mesmo. A gente começou esse podcast lá no meados de 2012. Tinha já, como a gente sempre disse, 7 membros fundadores. Aí entrou outros membros também. Foi aumentando, até que a gente chegou numa quantidade final de 13 pessoas, né? Mas ao longo dos anos, você vê que tá todo mundo atarefado, as responsabilidades chegaram, as pessoas sumiram, infelizmente sumiram, por quê? Porque estão atarefados, e como a gente já disse nesse início de podcast, o Projeto X Podcast é um hobby e a gente não pode obrigar as pessoas, e eu também não obrigo as pessoas a fazerem o que não podem, né, a gastarem seu tempo livre para poder gravar, tá, eu dou uma chicotada às vezes, mas é assim, né, tem que entender, né. E, infelizmente, ninguém mais tem tempo. As últimas pessoas que estavam com tempo livres, olha, eu, o Mug, Dri, Dinho, o Rhodes, que estavam carregando mais esse piano, também já estão sem tempo, estão com outras responsabilidades, então é uma pena, né, se despedir assim. Eu fico triste, né, porque foi um projeto que eu... é um podcast que eu gosto bastante, mas eu também eu tô super atarefado. Só pra ver esse semestre, eu tô indo dormir 1, 2 da manhã todos os dias, cara, porque eu tô sem tempo mesmo pra fazer minhas coisas. Não consigo mais editar no ritmo que eu conseguia fazer, gravar, então só com a agenda mesmo. E olha lá, tá difícil. Eu sei que é uma surpresa esse baque, né, pra galera que acabou o Projeto X Podcast. A gente nem falou pros nossos amigos, de longa data, que a gente sempre chama pra gravar, cara, que o Projeto X Podcast vai acabar. Então eles também vão estar tão surpresos quanto vocês, queridos ouvintes. E provavelmente eles vão perguntar, né, pô, mas o que aconteceu? Então, gente, a gente não brigou, a gente já falou, já disse. A gente é amigo do WhatsApp, cara, a gente se encontra toda hora presencialmente, pra se reunir, pra conversar, pra comer, pra fazer um monte de coisas. Então, assim, a amizade tá lá ainda, existe bastante. Ainda existe, é firme e forte. Só não tem mais tempo pra mais nada, cara. Pra fazer o podcast que a gente sempre gostou, a gente lançou temas tão legais, tão bons, tão divertidos, tão emocionantes ao longo de todos esses 6 anos e meio. Dá até uma dor no coração acabar com ele, mas eu penso que não foi uma coisa em vão. Não foi, foi uma coisa querida, que eu, ou vocês ouvintes também cresceram ouvindo esse podcast, devem ter tomado algumas decisões de vida, algumas informações foram relevantes, outras se divertiram durante ao longo de todos esses anos, né? Para vocês que ainda acompanham o podcast ainda desde o seu começo, viu a sua evolução, a melhoria dele, e você viu, e vocês acompanharam como estava o ritmo final dele, né? Poucas pessoas, periodicidade estava irregular, alguns temas lançados só por lançar mesmo, para não ter nada, para não ficar um buraco, não era mais a mesma coisa. Então é melhor acabar desse jeito enquanto ainda tem dignidade, né? Que eu acho que vai acabar de um jeito honroso, e espero que vocês não fiquem tristes com esse final. Não esperem um outro podcast do Projeto X. Não com outros membros, com outras pessoas de outras equipes. Não sei, mas eu acho que não, né? Até porque ninguém tem tempo mesmo. Então, mas é isso. Queria me despedir de todo mundo, todos os amigos queridos que acompanharam, que escutaram, que comentaram, que puderam participar, puderam adicionar mais coisas, deram feedbacks um monte. É isso, muito obrigado, queridos ouvintes. Então é isso, vamos terminar aqui esse podcast tão querido, tão especial. Me dá uma dor no coração, mas enfim, né? É um tchau, é um adeus, é um sayonara. E quem sabe uma próxima vez, né? Não sei. Bom, tchau, tchau. Oi galera, tudo bem? Vocês já devem ter entendido aí o que está acontecendo, eu provavelmente não sou o primeiro a falar, né? Então eu não vou explicar muita coisa. Eu vim aqui para agradecer por todo esse tempo que a gente teve, toda essa jornada maluca que foi o Projeto X, né? Que veio para mudar conceitos, e eu não sei se mudou, mas pelo menos na minha vida mudou bastante coisa. Antes do Projeto X, eu já era um adulto, eu já tinha lá meus 23, 24 anos, mas eu vivia ainda naquela vida de adolescente e tal, né? Hoje eu tenho outras responsabilidades, tanto no trabalho quanto na vida pessoal e outros objetivos de vida. Acho que é normal todo mundo evoluir, afinal a gente já tá aí há quase 7 anos nessa jornada, né? Que foi entre a concepção do podcast, primeira reunião de equipe até o dia que eu tô gravando aqui essa mensagem. O Projeto X pra mim sempre foi muito importante, me ajudou a ouvir, entender opiniões diferentes da minha, me ensinou a refletir sobre diversos assuntos, e por mais que o foco sempre fosse fazer piada, e eu acabei aí ganhando essa persona de o mal-humorado, o cara do mal, tudo isso me ajudou a desenvolver assim, bastante coisa, um raciocínio analítico que eu uso hoje aí em tudo que eu faço na minha vida. Fora aí o fato de eu estar sempre com meus grandes e melhores amigos da vida, falando sobre assuntos que eu gosto pra caramba. Não tem como ser melhor do que isso, né? Me pediram pra indicar alguns episódios que eu acho que vocês deveriam ouvir. Foi difícil, mas eu consegui selecionar alguns, né? O primeiro que eu vou indicar, claro, totalmente previsível, é o Pokémon. Aí todas as partes que a gente fez, mais os especiais e mais tudo que tem relacionado a Pokémon. Digita Pokémon lá na busca do site, escuta tudo que tiver que vocês vão gostar. É, foi incrível fazer podcast sobre Pokémon. Todo mundo sabe que é a franquia que eu mais gosto. E toda vez que você escuta o episódio, dá pra sentir que todo mundo que participa tem carinho pela série. A gente até meio que brigava às vezes pra ver quem ia participar, porque todo mundo queria participar, quase todo mundo queria participar. É, vou indicar também alguns aí de cotidiano que a gente fez. O Isso Me Irrita, que foi o nosso grito de socorro para as coisas irritantes que a gente tem que conviver diariamente. O Vida de Merda, que serviu para mostrar que por mais ruim que a nossa vida esteja, sempre tem alguém pior, né? E um recente, que foi o Proibido para Menores, que mostra bastante a evolução da nossa vida do Projeto X, né? Principalmente na minha também, que é o adolescente morando com os pais até o adulto que eu sou hoje, que não vai no médico, toma um Dorflex e torce pra não morrer. Esse sou eu. E tem vários outros episódios aí que eu vou falar, que são o Chaves, o Simpsons, os episódios do MCU, o Super Smash Bros e o Bandas que nos marcaram, que eu acho que se eu não falasse eu ia ficar mal, né? Eu me senti mal. Eu agradeço bastante aí por todo esse tempo que vocês dedicaram pra gente, que vocês escutaram a gente, que vocês comentaram, mandaram e-mail, sugeriram, assim, foi muito legal, a gente adorava tudo isso, eu adorava muito a reação da galera que ouvia. E aí eu não quero dizer adeus pra vocês, eu quero dizer quem sabe um até logo, porque assim, eu, todo mundo da equipe, a gente é uma metamorfose ambulante, a gente continua se falando todo dia, e eu acho que todo mundo, tudo pode mudar daqui a uma hora, daqui a um mês, daqui a um ano, não sei, né? Então, valeu galera de coração e um abraço. Vamos lá, né, galera? Bom, como vocês já devem adivinhar, que é a Adri gravando o que possivelmente é o áudio mais difícil de todos que eu já gravei pro Projeto X. Porque, né, o último podcast sempre tem um... A palavra último sempre tem um peso muito foda, né? Ninguém quer pensar no último. Ninguém quer pensar em quando as coisas acabam. Mas o fato é que elas acabam e a gente tem que falar sobre isso. Um pouquinho antes do lançamento, né? O Projeto X nasceu oficialmente em agosto de 2012, mas a conversa dele tava rolando há bem mais tempo. Quando a gente começou, a gente não fazia ideia de pra onde, de até onde a gente iria, a gente não pensava em quando terminaria, não pensava no que a gente poderia fazer. A gente só queria fazer uma coisa legal, um conteúdo de qualidade. E agora, olhando pra trás, eu percebo que a gente conseguiu esse objetivo, sabe? 6 anos e meio de excelentes episódios. 6 anos e meio de temas dos mais variados, alguns inclusive mais ousados, que a gente queria falar, de projetos paralelos, de expressos, de playlists, de matérias, de tudo. Foi o Projeto X, foi um espaço criativo muito forte. A gente tinha liberdade para criar, a gente conseguiu criar uma coisa muito boa. Ele surgiu na minha vida num momento muito peculiar, era um momento de transição. Eu tava, 2012 foi o ano em que eu tava terminando a faculdade e me preparando para entrar em outro curso completamente diferente. Então, eu tava naquele meio de tentar me formar, não consegui me formar em 2012, tentar entrar em outro curso, que eu consegui entrar em outro, e conciliar com estágio, conciliar com trabalho, conciliar com milhões de coisas. E o trabalho não diminuiu ao longo dos anos, né? É um dos problemas da gente ficar mais velho, ficar adulto, é esse, o trabalho não diminui. Mas a gente também vai ganhando novas experiências, vai aprendendo coisas novas. E o que eu posso dizer é que o que o PXP mudou na minha vida foi isso. Ele me permitiu aprender muito sobre muitas coisas com muitas pessoas. Eu gosto de pensar que eu, durante esses 6 anos, eu tava em cima dos ombros de pessoas muito maiores e muito melhores nesse meio do que eu. Trabalhei com uma equipe espetacular. Aprendi com cada um de vocês, aprendi com, desde coisas técnicas como editar um áudio, como gravar, como qual é o jeito certo de falar, qual é o jeito certo de cortar, como que você coloca uma trilha, como que você faz uma postagem, até me expressar melhor e ter um ponto de vista mais firme. E eu não teria conseguido sem essa chance. Sem essas pessoas que me ensinaram tudo que eu precisava e muito mais. Me ensinaram tudo que elas podiam e muito mais. E me deram espaço para aprender e me ajudaram muito. Era um projeto de amigos para amigos. Eu considero os nossos ouvintes nossos amigos, sim. Os nossos ouvintes que sempre com seu feedback, sempre com as suas palavras legais, sempre com o que vocês trouxeram pra gente, é impagável. Isso todo mundo vai falar. Eu preciso aproveitar o momento e fazer um tributo aos meus amigos, que foram que fizeram esse projeto valer a pena pra mim. Eu podia falar, por exemplo, do Mugi, que é a pessoa mais positiva que eu já vi na minha vida. Que nos momentos mais complicados, e vocês sabem, vocês que nos escutaram, vocês me viram rir, vocês me viram chorar, vocês me viram eu colocar um pedaço de mim aqui, e os meninos que participaram desse projeto junto comigo viram isso ainda mais. Então a gente tem o Mugi, que é a pessoa mais positiva ever, e que me ensinou tudo o que eu sei, em edição, de sentar comigo e me explicar. Você tem o Sage, que não simplesmente vestiu a camisa do projeto, ele vestiu o uniforme inteiro, com direito a boné, com direito a broche, com direito a bandeira. Você tem alguém que levantou a bandeira do Projeto X, que foi o Sage. Você tem a babaquice carinhosa de algumas pessoas, como o Jim, que é, apesar das provocações, tem, assim, é um jeito de mostrar carinho e de nunca deixar na mão, apesar de tudo. Você tem a inteligência de pessoas como a Fer, que mesmo que não grave com a gente há muito tempo, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e a inteligência dela é admirável e eu me inspiro muito nela até hoje. Você tem o mau humor honesto e ainda assim legal do Kiba, que não é mau humor, é só uma visão pragmática do mundo e que às vezes a gente precisa dela, e essa praticidade que eu consegui aprender um pouquinho com ele. Do outro lado tem o gentiboísmo do Rhodes, que eu acho que eu nunca tive a chance de falar isso pra ele, mas ele sempre pareceu pra mim uma pessoa muito, muito de bem com a vida e com palavras certas, aquela pessoa que é legal de você ter do seu lado, porque é uma pessoa que realmente vai te apoiar e realmente te apoia. Tem algumas pessoas que me ajudaram em momentos muito específicos e que eu sempre vou ser grata. Ser grata ao cabeça que não me deixou sair do site alguns anos atrás, num dos meus momentos, uma das minhas piores crises. Eu não posso deixar de ser grata a ele. O pessoal que veio um pouco depois, o Ether, que sempre foi uma, que eu tive chance de conhecer um pouco menos de tempo que os outros, mas que é muito, uma pessoa muito, muito legal de conversar também, um dos melhores áudios pra editar, porque é sempre, sempre fácil editar ele. Ele é muito, uma pessoa muito legal de conversar também. O Lucas Abbe, uma gracinha, um dos maiores parceiros ever. O Fair, o Panda, sabe? Pessoas que a gente conhece há menos tempo ou há mais tempo, mas que deixam marcas na nossa vida. Algumas, fora as pessoas que a gente teve a chance de convidar, as pessoas que gravaram conosco, os múltiplos convidados, sabe? São pequenas historinhas e pequenas marcas que cada um deles deixa na nossa vida. E são marcas que eu levo e que eu vou levar pra cada um de vocês. Eu só consegui chegar dentro do site como eu cheguei porque eu tive a sorte de subir nos ombros de gigantes, de pessoas que são muito melhores que eu nesse meio. Pessoas que realmente fizeram a diferença. Não só pro site em si, mas pra minha vida também. Foi muito marcante pra mim. Eu posso falar facilmente que o Projeto X foi o projeto mais legal que eu já participei na minha vida. Foi uma das coisas mais bacanas que eu já fiz. E uma coisa que eu vou levar, com certeza. E que eu espero do fundo do coração que vocês que nos escutaram também levem. Levem coisas nossas, certo? Porque se a gente tiver conseguido deixar algum legado, já valeu a pena, já valeu todo o trabalho. Pra finalizar, pra não me estender mais, porque tem outras pessoas pra vocês ouvirem ainda. Se vocês querem realmente saber o que foi a Dri nesse Projeto X, quero que vocês escutem alguns podcasts meus, favoritos pessoais. Eu quero que vocês escutem o último, Crise no Mercado de Games, que eu fico feliz de ter conseguido o meu último podcast nesse site ter sido esse projeto, ter sido esse, que com todos os desafios e com todos os problemas de áudio foi um tema muito interessante, que eu pude trazer duas pessoas que eu tenho muito carinho pra poder gravar conosco. Eu quero que vocês escutem Kingdom Hearts, que foi onde eu realmente comecei, onde eu aprendi a editar, onde eu aprendi a fazer o que eu faço aqui da melhor forma possível. E eu quero que vocês escutem todos os nossos de cotidiano, Projeto X Gourmet, Proibido para Menores, todas essas babaquices que a gente faz, porque é onde vocês vão conhecer a gente mesmo. E esses eram sempre os mais divertidos de gravar, porque era a gente conversando e era a gente mostrando pra vocês um pouquinho do que a gente é de verdade. E é legal ter essa chance, é muito legal. Pra que eu não estenda mais do que eu deva e não me perca mais e não dificulte mais a vida do editor, eu quero encerrar agradecendo do fundo do meu coração a cada um de vocês. Cada download que vocês fizeram, cada comentário que vocês deixaram, cada e-mail que vocês deixaram, significa muito pra gente, porque é um retorno de um trabalho que a gente realmente colocou muito de nós nele. E saber que ele era recebido com carinho era sentir que uma parte nossa era recebida com carinho, e isso é muito bom. Então, pra vocês que estão nos ouvindo, fiquem com os outros depoimentos. Eu não sei como que vai ser a ordem disso, mas se a gente tiver deixado algum legado legal pra vocês, se a gente tiver deixado alguma coisa boa que vocês se lembrem da gente depois, então eu tô feliz. É. Pela última vez, então, galera. É isso. Beijos. E até mais. Olá, queridos ouvintes do Projeto X. Aqui quem fala é o Panda. Faz tempo que eu não gravo nada, faz tempo que vocês não me ouvem por aqui, né? É um pouco até melancólico tá gravando isso. Tá gravando agora para esse último podcast nosso aí, em formato de despedida, né? Infelizmente, os percalços da vida, o trabalho, todas as nossas obrigações, né, acabaram me afastando um pouco do Projeto X, do site, dos podcasts, né, não da galera toda que se mantém aí, mas do podcast, da gravação em si, né. Infelizmente, nos últimos anos aí eu passei momentos conturbados, com muitos afazeres aí da vida, que acabou não me deixando com tempo para me dedicar um pouco mais ao Projeto X, né? E acredito até que todo mundo tá assim, né? As coisas da vida vão mudando, algumas outras prioridades vão tomando um pouco mais de tempo e infelizmente a gente não consegue se dedicar tanto quanto gostaria, né? Então, tô aqui para gravar essa despedidazinha para todos vocês, né? Quem sabe não é uma despedida, quem sabe é um até logo, né? Vamos esperar que sim, quem sabe as coisas melhorem, passe a sobrar mais tempo, né? Apesar das tendências dizerem o contrário, porém, quem sabe, né? Foi muita diversão esses anos de gravações que a gente passou aí, muitas gravações super divertidas que a gente gravou, né? Eu mesmo gosto muito de alguns podcasts em específico, né? O podcast Isso Me Irrita foi um dos que eu mais me diverti gravando, o Dia de Princesa, o podcast Transportes Públicos, todos esses podcasts me fizeram me divertir bastante, né? Gravando, sinto um pouco de falta disso sim, né? Mas infelizmente as coisas da vida vão ocupando o nosso tempo e vai sobrando pouco tempo para se dedicar a tantas outras coisas que gostamos. Mas gostaria de deixar aqui esse recadinho para todos vocês, né? Para todo mundo que nos acompanhou até aqui, até o momento, ouvintes antigos, ouvintes novos, a galera da staff aí também, eu queria agradecer todo mundo que se dedicou muito. O Projeto X foi um projeto em conjunto aí com todos os nossos amigos, né? Todos que estavam presentes. Por conta do tempo também temos nos reunido menos do que antigamente, porém continuamos aí firmes e fortes na nossa amizade, né? Eu acho que é o mais importante que esse projeto trouxe pra gente, que o site, que o podcast trouxe pra gente, né? Isso se mantém, isso continua, por isso que eu digo que quem sabe isso daqui não é um adeus, quem sabe isso daqui é só um até logo, né? Quem sabe as coisas não melhorem e a gente volte com isso, mas por hora queria deixar esse grande agradecimento a todos, um forte abraço e até mais, galera. Olá pessoal, aqui é o Abi e hoje eu venho falar para vocês um pouco sobre a minha experiência com o Projeto X. Acho que o mais importante sobre o Projeto X são os amigos que estiveram lá em todos os momentos, sejam momentos difíceis e momentos bons em que a gente pôde compartilhar ou comemorar ou só comer uma pizza e jogar videogame. Eu passei por diversos problemas e geralmente eu podia contar com eles para me ajudar e tava na bad, era o pessoal que eu podia dar uma animada e compartilhar, acho que parte dos meus problemas. Por eu ser o mais novo, acho que sempre tive uma visão um pouco de, acho que eu posso mais aprender aqui, né, do que qualquer outra pessoa. E eu acho que eu tentei seguir bastante isso, me guiar por isso, e acho que deu até que bastante certo. Uma coisa que foi bastante inconstante durante a minha participação aqui são os meus links, como o pessoal me chama. Então eu já passei por Feto, Mano FC, Nobody Knows, Lucas, e agora eu me mantive, né, meio que definido um pouco como Abi. Aliás, é meu sobrenome. Acho que foi exatamente nessa ordem, inclusive. Eu meio que não me sentia confortável com os links e fui mudando e mudando e mudando, e acho que agora eu talvez aquiete. Foram pouco mais de 6 anos e com tudo isso eu melhorei técnicas de edição de áudio, imagem, aprendi sobre organização. O pessoal no Projeto X é até que bastante organizado. Aprendi várias coisas de internet, putz, cada conhecimento diferente em cada episódio e, cara, muita coisa. Eu fiz pelo menos umas 12 edições de episódios que eu não participei, o que é pouco comparado a outras pessoas, tipo o Sage, mas por não ser tão ativo, eu acho que eu fiz até que bastante coisa na minha proporção. Também fiz e aprendi a fazer algumas capas, pautas, em especial de Boku no Hero, substituir alguém de última hora que não conseguiu aparecer e aí eu, me cola aí. Revisões de texto, fiz algumas postagens, listei as músicas dos episódios, sugeri ideias de episódios, fiz postagens, por exemplo, de Sinergia. Eu acho que eu gostava bastante de ler os e-mails, que inclusive me ajudou até a falar melhor em público, ou ter mais coragem, assim, ter mais desenvoltura na hora de fazer algum merchan, coisas do gênero. Acho que eu não fiz um número gigantesco, mas foi o suficiente pra me ajudar em alguns pontos. E também eu gostava muito de fazer as brincadeiras das dicas no final do episódio, e que claramente a melhor de todas foi a de Working. Obrigado, Mugi, por isso. Vou falar um pouco também dos episódios, né, de gravações que eu participei e qual a minha experiência com elas. O episódio número 229 de Boku no Hero Academia foi a gravação mais marcante pra mim, eu acho. Foi ali que eu percebi que eu gostava ainda mais de Boku no Hero do que eu achava. Gravando aquele episódio, eu me dei conta de que, cara, Boku no Hero é muito mais legal do que eu já achava legal. E ter trabalhado com a pauta, com bastante carinho também, e mesmo que depois, escutando uns meses depois, assim, eu vi que eu falei um monte de besteira, mas apesar disso, foi bem legal. Também gravei, acho que uns 10 ou 11 episódios regulares, incluindo o de Major, que eu tava bastante ansioso pra gravar também. Teve um também que eu, embora tenha sido chamado de última hora, eu gostei bastante, que foi o de roteiro de jogos. Em especial porque eles queriam a minha opinião como escritor. E eu achei isso bem legal, assim. Eu fiquei feliz. Também gravei aproximadamente 21 caixas de entradas, 8 playlists e 3 expressos. E cara, como eu gosto do formato do expresso. Eu gravei, acho que todos eles com o Mugi, e a gente falou de coisas que eu gosto bastante, tipo The Long Dark, Tower of God e a minha história de Sinergia. Por recomendação, eu acho que faria das playlists, porque elas são mais rápidas assim de escutar, não tem nada muito denso e são boas músicas. E talvez os expressos, em especial de The Long Dark. The Long Dark é demais. Mas Tower of God também é muito bom, então acho que os dois. Então aguentem firme e escutem aí. Olá galera, aqui quem fala é o Éter, o seu, um dos seus favoritos podcasters do Projeto X Podcast. E hoje eu vim falar um pouco sobre a minha história com o projeto, o pessoal, essa galera, essa turma que eu conheço já há alguns anos. E sobre como o Projeto X foi especial pra mim. Apesar de eu ter entrado meio na reta final do projeto e ter participado em poucos podcasts, mas... no começo, quando o Jim me chamou pra gravar os ExpressoCast e tal, foi interessante, porque eu tinha opiniões, tinha ideias que eu gostaria de expor, né? E eu nunca tive muita paciência para escrever artigos, tanto que se vocês olharem no site do Projeto PXP, eu escrevi 2 artigos. E foi muito interessante, porque à medida que eu comecei a gravar, eu comecei a entender melhor como me articular. Eu consegui melhorar minha habilidade de me expressar. E, eventualmente, quando eu tornei parte da equipe, da staff, eu comecei a gravar podcasts e tal, assim, mais longos, não tão curtinhos como o podcast, foi interessante como você acaba conseguindo melhorar o seu jeito de falar, você começa a ter certas noções, porque eu sempre achei uma pessoa sem graça, né? Mas, aos poucos, você vê que certas coisas são engraçadas, né? Certos de trejeitos, certas coisas... E isso me deu uma perspectiva diferente sobre a minha própria pessoa. E sempre foi muito divertido estar lá com o pessoal. Sempre foi muito divertido. E eu agradeço imensamente a todos que ouviram os casts no qual eu participei. Que ouviram os caras do Projeto X, desde o começo até o final, que ouviram, acompanharam o ExpressoCast e comentaram, e principalmente fico muito agradecido por ter tido essa oportunidade que foi dada por as pessoas maravilhosas que acompanham o Projeto X. Não somente, eu gostaria de deixar uma pequena recomendação da minha pessoa sobre alguns podcasts que eu acho que são interessantes. O primeiro seria o ExpressoCast, que eu e o Jim gravamos sobre Karano Kyokai. São 7 pequenos ExpressoCasts que meio que resumem o conteúdo da obra e dos filmes, né, do Karano Kyokai. E eu acho que ficaram muito interessantes, principalmente dá pra ver uma boa diferença na qualidade, na mudança, do jeito como a gente transmite as informações do primeiro ao último. E um outro podcast que eu gostaria de recomendar é o sobre Persona, no qual eu gravei junto com a Adri. E pra mim foi um episódio muito emocionante, porque Persona sempre foi algo muito próximo do meu coração, então... foi um cast importante para mim ter feito. E o outro seria o cast do Shin Megami Tensei, no qual gravamos eu, a Adri e o convidado, o artista convidado, o João Paulo. E foi muito divertido, a gente conseguiu conhecer melhor, conseguiu demonstrar um pouco das influências do Shin Megami Tensei no mundo dos jogos, né? Assim, como certos elementos surgiram com ele e até hoje são utilizados por aí. E, acima de tudo, eu espero o meu trabalho aqui, o nosso trabalho, eu acho, tenha conseguido trazer um pouco de alegria para as pessoas que ouviram e tenha melhorado o dia das pessoas de alguma forma. Sou muito grato a todos os ouvintes e a todas as pessoas que Eu conheci por meio do projeto e é isso, galera. Até a próxima. Tchau. E aí, galera, beleza? Aqui é o Cabeça e realmente faz muito tempo, provavelmente vocês não me ouvem. Ou que eu infelizmente não consigo participar, mas eu não podia deixar aqui de participar da despedida do Projeto X, esse projeto tão especial que efetivamente mudou minha vida. Eu acho que eu nem tenho como explicar o quanto eu gosto do Projeto X e quanto ele é especial pra mim. Acho que vocês sabem o quanto eu gostava de participar, quantas vezes eu participei desse projeto. E realmente ele é uma coisa diferente pra mim. Todos esses amigos que eu fiz aqui hoje, eu fiz porque eu comecei como fã deles. Fã e ouvindo eles e querendo participar e querendo ter um podcast, participar de um podcast, fazer isso e estar com eles nessa jornada foi, tipo, incrível até aqui. Realmente, o Projeto X faz parte do que eu sou, faz parte da minha formação como pessoa, como nerd, dos meus gostos, do que eu gosto de falar, do que eu gosto de aprender, das coisas novas que eu pude conhecer, das pessoas incríveis que eu conheci, do carinho que a gente recebeu de vocês, que eu recebi de vocês especificamente. Então, o Projeto X é algo, tipo, muito incrível pra mim, muito especial, e minha vida mudou muito, muito com o Projeto X, assim. Vocês não sabem quão gratos eu sou por tudo isso. É muito difícil dizer adeus, é muito difícil a gente parar. Eu espero que seja só um até breve, que outras oportunidades virão, que outras coisas acontecerão na nossa vida nesse sentido, mas a vida é muito complicada. Todo mundo aqui tem seus afazeres, todo mundo tem sua vida, e a gente tá sempre tentando o melhor, mas a gente nunca vai esquecer disso, nunca vai esquecer de vocês, nunca vai esquecer do Projeto X. Eu acho que eu não tenho como pedir outra coisa pra vocês que não, tipo, não, que não seja, não esqueçam do que a gente fez. A gente é muito grato, muito obrigado. Eu peço pessoalmente muito obrigado a todo mundo que me acompanhou, todo mundo que escutou a gente. Se eu tiver que indicar alguma coisa pra vocês escutarem, claro que sempre os episódios de quadrinhos sempre foram, né, meus queridinhos, meus, do Rods, do pessoal. Tem episódios de anime, os episódios de Harry Potter, Pokémon, os episódios da zoeira, o Cabeça Quiz, que é uma coisa que eu gostaria muito de ter feito mais, é uma coisa que eu amei fazer, que foi, tipo, muito especial, e eu infelizmente não consegui dar continuidade. Peço desculpas por isso. O Projeto X é uma coisa incrível, é um projeto de pessoas que amam o que faziam, que se gostam. É realmente algo que eu quero deixar pra sempre no meu coração e que vai estar eternizado, claro, na internet. E eu só quero agradecer a vocês e deixo pra vocês, na verdade, pra mim é um até breve. Vocês sempre vão estar no meu coração. O Projeto X sempre vai estar no meu coração. Eu quero agradecer a todo mundo do Projeto X, todos os membros. Eu amo todos vocês. Eu amo todo mundo que eu conheci aqui. Vocês mudaram minha vida. Foi muito bom conhecer vocês. Foi muito bom hoje poder ser amigo de vocês e poder participar disso com vocês. Vocês não têm ideia. Eu não consigo explicar o quanto eu gosto e quanto eu amo fazer podcast. Quanto eu amei fazer tudo isso com vocês. Então é só isso que eu posso dizer. Muito obrigado por tudo. E a gente se vê por aí. Não nos esqueçam, eu nunca vou esquecer de vocês, nunca vou esquecer do Projeto X, nunca vou esquecer de vocês que nos ouviram, nunca vou esquecer do que a gente fez aqui. Então, gente, é isso. Desculpa por qualquer coisa que tenha faltado, por não ter participado tanto nessa última fase, mas muito obrigado mesmo. Eu amo vocês. Fala, galera, quem está falando é o Rods, né? Infelizmente, aqui no meu depoimento de despedida, né, chegou o momento então de dar tchau a vocês, pessoal. Poxa vida, que pena realmente, sabe? Foram 6 anos e pouquinhos meses aí de muita alegria e bagunça e zoeira que o Projeto X proporcionou pra nós, e eu sei que pra vocês também, né? E é bem triste, na verdade, ter que chegar aqui nesse papo, né, com vocês e tal, né? Deixando aqui na minha conversa aqui o meu agradecimento a todos vocês aí, né, que fizeram parte do Projeto X. Acho que o Projeto X, ele não existiria se não fosse por vocês ouvintes, né? Nós, como amigos, estaríamos sim conversando e falando bobeiras aí, que ficariam em mesas de bares ou jantares e tal, mas é essa possibilidade de compartilhar informação e receber feedbacks de vocês que fez com que a nossa gasolina aí de compartilhar informação aí e um pouquinho do nosso conhecimento funcionasse, sabe? Acho que principalmente vocês, né, então, galera, que fizeram essa diferença do Projeto X. Então, muito obrigado aí por tudo que a gente passou aí e tudo que a gente viu, falou, comentou. Acho que vocês fizeram essa diferença durante esses anos, pessoal. Valeu mesmo, né? Aproveitando os agradecimentos aqui, eu queria também deixar um obrigado aí muito especial para todo mundo aí que participou do Projeto X, né? São grandes amigos meus, né? O Projeto X, ele existia, né? Esse nosso grupo de amizade existia principalmente antes do site e, obviamente, existe fora dele, né? Mas ainda assim, toda essa energia desse pessoal aqui, show de bola, que se reuniu, né? Conversou e gastou energia muito legal, né? Falando e fazendo esse podcast aqui de tantas emoções e experiências. Poxa, que legal. Então, queria deixar um agradecimento de verdade a todo mundo aqui que tava aqui junto com a gente, né? Um agradecimento especial pro Mug aí, seu jeito hypado e descontrolado, né? De ficar feliz com as coisas, né? Agradecer de verdade ao Sage, que, poxa, sempre sensato aí, tranquilo, né? E segurou muita barra, né? De toda a equipe, ajudou a gente muito durante esses anos. Agradecer ao Kiba, né? E suas nintendices e zoeirices, assim, rabugentices que ele sempre teve aqui e ajudou muito a gente, né? De todas as formas, né? Agradecer a Fer, né? Com as suas opiniões aí de literatura, que, pô, falando alto, mas ajudando a gente a fazer o Projeto X acontecer. Um agradecimento, um abraço aí especial ao Panda, né? Brother de longa data, mas a gente falando aí de animesices, né? De japonesices aí, de games, né? De falando sempre um pouquinho também de zoeira de internet, cara, que, pô, amigo sensacional. Agradecer ao Cabeça, né? Que, poxa, o cara carismático demais, ajudou muito aí com a gente, né? Principalmente aí nos podcasts de quadrinho, que eu tenho, poxa, um carinho muito especial. A Adri, com essa energia tão legal e positiva dela, né? De encarar as coisas, de fazer os podcasts de games ficarem com aquele tom bem único. O Jim, com seu jeito, apesar de diferente, a gente discute bastante, assim, nos programas, mas sempre acrescentou nos papos, e é isso que faz funcionar a amizade, né? Não é só coisas positivas, né? A gente ter aqui espaço pra debate, todo mundo crescer junto, né? E, enfim, né? Agradecer a todo mundo aqui que pôde participar do Projeto X, assim, desde o início, né, e principalmente aí foi fazendo funcionando, né, um abração também principalmente pra equipe complementar aí, né, o Tenshi, o Mano FC, o Ether e toda essa galera aqui que gravou e fez parte aqui de toda essa história maneiraça do Projeto X, né, um abração também a todos os convidados, né, que agregaram demais os nossos papos aí diversos, sobre diversos assuntos. Então, poxa, sem eles e pessoas espetaculares são eles, né, e poxa, que legal que o site proporcionou essa possibilidade aqui pra gente, né, de conhecer pessoas tão legais e tal. Fechando essa nossa pauta aqui de despedida, né, acho que refletindo um pouquinho de como que eu tô agora após esses 6 anos e pouco de Projeto X, eu me vejo um cara, assim, muito mais feliz e realizado, principalmente pela possibilidade de bater esse papo com vocês, de sempre estar comentando coisas que eu gostava, de ter retorno, né, de, pô, melhorar como pessoa, melhorar minha comunicação. Poxa, o podcast ajudou muito isso, mas a interação que ele trazia, né, não só com meus amigos aqui que a gente fazia o programa, mas com vocês ouvintes, pô, foi sensacional e me fez evoluir como pessoa de uma maneira, assim, espetacular, né, porque você criticando e conversando, você acaba estudando e querendo entender mais, né? E aí esse processo de estudar faz você abrir certos, tirar certos conceitos de obras ou da capacitação de sua, né, de absorver melhor, né, o conhecimento. Poxa, que legal que participar do Projeto X fez isso comigo e, poxa, espero que tenha também feito um pouquinho isso com vocês, né. E aí, seguindo a pauta aí da despedida, eu queria também lembrar um pouquinho dos meus podcasts, assim, favoritos, minhas participações, pô, em diversas coisas, né, vocês me conhecem, eu sou um cara, assim, aleatório demais, feliz sempre de poder comentar minhas baboseiras, mas, pô, que legal que a gente conseguiu gravar de tudo, um carinho especial pelos casts de quadrinho, que, poxa, foram únicos, os casts de games aí, eu lembro do Castlevania, que eu trilhei a dedo, querendo passar realmente aquela experiência do jogo, pô, diversos animes aí, filmes e seriados que a gente conversou com tanto empenho e afinco. Poxa, que legal, assim, eu até olhando assim minha lista, um carinho especial, até pelo cast de Mortal Kombat, um dos primeiros que eu botei edição mesmo, de querer fazer aquela experiência que o Projeto X acabou tentando buscar nos programas. Pô, quanta coisa legal a gente já fez, né, galera, que formato legal que o Projeto X teve, que, poxa, que bacana que tudo funcionou bem demais, né, apesar desse momento aqui de despedida não ser tão fácil, né. E por fim, pessoal, acho que eu queria agradecer a todo mundo aí que participou de novo, né, agradecer a todo mundo que ouviu, que participou, falar que o Projeto X, ele encerra por enquanto nossas atividades dos podcasts, mas o site e o feed aqui, eles não morrem, né, pessoal? Então, por favor, não desassinem. Eu sei que é muito cruel, assim, fingir uma promessa e tal, mas quem sabe no futuro a gente não usa esse feed aqui pra lançar alguma coisa pra vocês, né? Eu não posso me comprometer a nada, porque o momento tá realmente bem difícil pra todo mundo da equipe aqui em conciliar o tempo, né, e a energia aqui pra fazer algo legal. O site continua vivo e o contato tá ali, pessoal. Vocês têm meu Twitter ali, né, @NunesRods, o Instagram, @NunesRods, o próprio Facebook também. Sempre que vocês quiserem, a gente vai estar também na área de comentários aí, conversando tudo, deixando tudo bem claro, assim, pra fazer essa transição bem tranquila, né, galera? Então, um abração aí pra todo mundo que pôde participar aqui da nossa história, né, e a gente se vê por aí. Até mais e valeu, galera! Ouvintes, comentários, e-mails, o homem que conseguiu tudo nesse mundo, o rei dos podcasts, Mugiwara, está aqui. E bem, acho que a maioria já falou o que resume a minha opinião. Eu sei disso porque eu editei esse podcast e escutei o áudio de todos. Inclusive, já peço desculpas pela qualidade do áudio de alguns, mas nem todos estavam com microfone apropriado aí atualmente para gravar tudo certinho. E bem, antes de começar mais nada aqui, eu quero só deixar uma menção ao Rosa, tá? De um dos membros que não pôde mandar o áudio aqui de despedida. Fer, você sempre vai estar nos nossos cocoros aqui, mesmo deixando de participar regularmente nos podcasts há um bom tempo aí com a gente, mas você sempre vai ser um membro do Projeto X para todos nós aqui. Bem, vamos lá agora. Começamos, né? Ufa, 6 anos, cara. 6 anos atrás, eu e Valdo Júnior, mais conhecidos por todos como Mugi, tá? Iniciava o que pra mim foi o projeto mais importante na minha vida. Vocês devem estar pensando, Mugi tá exagerando, dramático pra caralho. Não, pessoal, sim, eu acho que o Projeto X, ele foi pra mim uma das coisas mais importantes da minha vida. Ele me moldou, ele me reformulou, tanto profissionalmente, socialmente, tudo. Ele, nossa, eu sou uma outra pessoa hoje do que eu era 6 anos atrás, totalmente. E eu acho que posso ser um dos que menos queria que esse dia chegasse. Talvez a Dri ganhe de mim nesse quesito, tá? Mas, enfim, vocês entenderam. O fato é que esse dia chegou, o Projeto X está encerrando suas operações. Podemos sim soltar um expresso playlist ocasionalmente. Sim, talvez, quem sabe, não sei, tá? Não garanto nada. Mas eu acho que até foi melhor assim, sabe? Quero falar que eu amo de paixão cada membro desse site, independente de qualquer coisa. Todos nós temos falhas, ninguém é perfeito, a gente se irrita entre a gente, é normal. Afinal, a amizade é feita disso, né? A gente tem que aceitar cada um como que é, né? Os caguetes de cada um, desde os suspiros do Sage até a gagueira do Rods. A amizade que a gente tem aqui é uma coisa que vai ser pra sempre. Praticamente certeza que vai ser assim. Alguns falaram que pode ser que até retome, muitos otimistas aqui. Acho feliz, fico feliz por isso. Mas a realidade, que é o tempo, a gente vê que o nosso tempo está sendo cada vez mais sendo focado para trabalho, focado para vida social e outras coisas que em si são bem mais importantes que o Projeto X, embora a gente tenha a nossa importância no Projeto X, mas acima de tudo a gente tem nossa vida, né? Cada um tem a sua vida própria aqui e tem que tocar. A realidade é um pouco difícil do que o otimismo de alguns e até o meu otimismo. Vou deixar algumas indicações aqui. A maioria já falou dos podcasts de cotidiano. Eu indico todos, sem certeza de todos. Eu acho que os nossos podcasts de cotidiano, sem dúvida nenhuma, são o nosso diferencial, porque é uma coisa muito legal de se gravar. Eu acho que a maioria dos feedbacks que a gente tem deles são muito positivos. O pessoal gosta de ouvir, ao menos é o que a gente percebe, tá? Então, fiquem aí com os podcasts de cotidiano, reescutem eles, porque são atemporais, vocês conseguem escutar eles tranquilamente pra sempre aí. Também indico aí de cast de animes, Tengen Toppa Gurren Lagann, que pra mim com certeza foi uma das melhores edições que eu fiz. O Isekai da Zoeira, que a gente fez mais recentemente ainda nesse ano. São 2 casts de anime aí que pra mim são sensacionais. E aí eu nem preciso falar muito do podcast número 100, né, de One Piece, né? E também o podcast número 233, que é o One Piece da Zoeira, né? Esses 2 podcasts aí pra mim são queridinhos também. Mas é isso, tá acabando esse podcast. É assim que me despeço de todos vocês aqui nesse fim. Minhas últimas palavras? meu tesouro, podem ficar com ele se quiserem, mas vão ter que procurá-lo. Deixei nele tudo que vocês podem querer deste mundo. Falou.